E graças a Deus para todos nós que com isso bebemos da sua arte maior. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu sempre repito que aqueles que tenham curiosidade e queiram saber detalhes, não só sobre os cantores ou os artistas, músicos, instrumentistas que nós aqui trazemos, vocês encontram esse material no Google. É só colocar um nome de qualquer um deles e vocês terão informações preciosas e muito detalhadas. E sem dúvida, se vocês colocarem o nome CD Desejo, vocês encontram todas as músicas com as suas letras, o que é muito interessante. Isso não só com as músicas de CDs brasileiros, mas de CDs americanos também, ou ingleses. Assim, aqueles que têm interesse em acompanhar as letras em inglês também podem fazê-lo. Fiquem então com Nana Caymmi, com o seu CD Desejo, e eu volto ao final para mais uma despedida, mais uma finalização, com mais uma tarefa cumprida em sensibilidade, já que esse é o nosso foco. Mais um material escolhido para vocês com carinho e com um prazer muito grande, porque trazer esses artistas aqui para a nossa rádio, sem dúvida, é uma forma também de prestigiá-los. Cada dia mais difícil de entender. Só ficaram restos de um amor que era lindo, uma luz que é impossível de esquecer. Porque existem tantos desencontros, se eu te amo é tão fácil de dizer. Soletrando as letras do silêncio, nas frases tão extensas do prazer. Não me lembro de esquecer, não se esquece de lembrar, que até mesmo acordado é bom sonhar. A vida é coisa séria, cuidado com a razão, senão quem vai sofrer é o coração. Como alguém transforma em brincadeira sentimentos necessários como o ar, entre a burrice e a besteira, não dá pra comparar. Quem sabe um dia a gente volta e acende a nova velha chama, pegando fogo na cidade, com poucos bairros pra quem se ama. O nosso amor conta uma história que teve início e não tem fim, agonizando nessa hora. Ele só quer ser sobreviver. Quem se ama, o nosso amor conta uma história que teve início e não tem fim, agonizando nessa hora. Ele só quer ser sobreviver. sobreviver. Quem sabe um dia a gente volta e acende a nova velha chama, pegando um fogo na cidade, com poucos bairros pra quem se ama. Nosso amor não se acaba, está acima de nossos desejos, acima de nossas virtudes. E mesmo que queiras, nosso amor não se acaba. Os nossos corpos não vivem longe do calor das fogueiras. O nosso amor não se apaga, mesmo que joguem água, mesmo que joguem praga. Acima de nossos desejos, acima de nossas virtudes. E mesmo que queiras, nosso amor não se acaba. Os nossos corpos não vivem longe do calor das fogueiras. O nosso amor não se apaga, mesmo que joguem água, mesmo que joguem praga. Jurar, jurar. E eu, desenho do teu riso, no teu jeito de silenciar. Não sei por que tanta jura você diz, se mentir não faz ninguém feliz. Jura que não jura nunca. Pela luz do sol ou do luar, pelo brilho deste teu olhar, tudo que sagrado for te faz jurar, jurar, jurar. Quantas vezes eu te ouvi jurar, quantas vezes eu sorri, porque é o teu jeito de mentir. Jurar, jurar. E eu que aprendi a ler no teu olhar, no desenho do teu riso, no teu jeito de silenciar. Não sei por que tanta jura você diz, se mentir não faz que não jura nunca mais. Lero, tuas juras são boleros, leros. Jura que não jura nunca mais. Juro que eu vou acreditar. Abra a tranca da janela, por favor, que o pior da tempestade já passou. Tem um sol se espreguiçando no jardim, gritando assim: abre a porta pra mim, desfaz a prisão, não há mais razão. Não há mais por que querer se esconder da vida. Abre os olhos e desperta, por favor, que o pior da tempestade já passou. Abandono o travesseiro e o cobertor, que um novo amor pode estar pra chegar. Desfaz a prisão, não há mais razão, não há mais por que querer se esconder da vida. Eu sei que pra viver um grande amor, guardado é bem melhor, tem mais sabor. Porém, quando ele envelhece, se a gente esquece, pode se estragar. Meu bem, conta pra saudade que a felicidade veio morar em seu lugar. Abre a tranca da janela, por favor, que o pior da tempestade já passou. Tem um sol se espreguiçando no jardim, gritando assim:

de sal no beijo. Eu vivo no sabor da maré, medo de amar, desejo. Com a surpresa, ter encontrado um novo rumo. como foi bom não ter sofrido apenas mais um novo encontro. Apenas mais um falso alarde, apenas mais um desencontro. Como foi bom ter te vivido, amor, naquela noite ter te amado. Mas se eu soubesse que era um sonho, eu não teria acordado. Como foi bom ter te encontrado, amor, naquela noite tão vazia, naquela noite com tantos, fechando apenas mais um dia. Como foi bom ter te sentido, amor, naquele quarto tão sombrio, naquele afago com tantos, ter encontrado meu carinho. Ter te sentido tão suave, ter encontrado um novo clima. Ter me encantado com a surpresa, ter encontrado um novo rumo. Como foi bom não ter sofrido apenas mais um novo encontro. Apenas mais um falso alarme, apenas mais um desencontro. Como foi bom ter te vivido, amor, naquela noite ter te amado. Ah, se eu soubesse que era um sonho, eu não teria acordado. Como foi bom ter te sonhado, amor. Amanhã, teu Pra sair de casa, pra subir aos céus de algum paraíso encantador. Nossa história é de amor. Nunca mais. Que saudade, vivo só num turbilhão de pensamentos, de saudades, de saudades. Onde andará quem amei? Será que também vive assim? Sofrendo como só eu sei, pensando um pouquinho em mim. Tarde triste, noite vem, já está descendo. E eu sozinha sofrendo. eu já tinha esquecido as carícias do nosso amor. Você lembrou, eu já tinha esquecido as delícias do nosso amor. Você lembrou as malícias, você lembrou as minúcias, você lembrou e de novo me fez saber o que é sentir prazer. Por você ter me abandonado uma outra vez, já perdoei. Por você ter ligado pra mim quase todo mês, já perdoei. Ter me usado, já perdoei. Ter voltado, já perdoei. Perdoei você reviver o que me faz sofrer. Já perdoei. Por você ter ligado pra mim quase todo mês, já perdoei. Ter me usado, já perdoei. Ter voltado, já perdoei. Perdoei você reviver o que me faz sofrer. Eu só não lhe perdoo por ter me obrigado a ver que nunca me você. Metade sem você, eu me sinto sem prazer, e sem prazer não dá tanta coisa pra dizer. Tudo é nada sem você, não dá pra disfarçar essa marca da paixão, cicatriz no coração que o seu amor deixou. Consigo te esquecer. O que é que eu vou fazer? Não quero mais ter saudade de você. Pode ser quase.